Oh yeah, baby. Estou para lá de Bagdá. Nas terras de Salomão, mil e uma histórias para contar. Oh yeah, baby. Estou para lá de Bagdá. Nas terras de Salomão, mil e uma histórias para contar. Oh yeah, honey, estou na vibe animal. Paz e amor compartilhamos, bebendo no santo grau. Paz e amor compartilhamos, bebendo no santo grau. A vida ensina coisas que a gente não sabia. Na dúvida, leia a Bíblia. Oh yeah, baby. Eu canto a minha canção, vivendo e sentindo com amor no coração. Oh baby, estou a mil por hora. Não deixa a vida te levar embora. Oh yeah, devagar. Oh yeah, devagar. Oh yeah, devagar. Oh yeah, devagar. Oh yeah, baby, estou pra lá de Bagdá. Nas terras de Salomão, mil histórias pra contar. Oh yeah, honey, estou na vibe animal. Mano e amor, compartilhamos bebendo do santo grau. A vida ensina coisas que a gente não sabia. Nas dúvidas, leia a Bíblia. Oh yeah, baby, eu canto a minha canção, vivendo e sentindo com amor no coração. Oh yeah, honey, estou a 2000 por hora. Não deixa a vida te levar embora. Devagar, oh yeah. Devagar, oh yeah. Devagar, oh yeah. Devagar, oh yeah. Devagar, oh yeah. Devagar. Devagar.